eu chamo o santo forte, pois não quero te perder e outro te achar. Ah, ah, ah, ah, ah. Eu não quero te perder. Só quero amar você. Ei, tá vendo eu aqui? Só você não sabe que eu te quero. Já faz tempo que eu estou te olhando e você sequer olha pra mim. Escuta a voz que sai do coração, gritando o que eu sinto por você. Em vez de você perder seu tempo à toa, buscando o que eu tenho em outra pessoa, ouça só da minha boca o quanto é bom te amar. Eu não vou ficar largado à própria sorte. Se for necessário, eu chamo o santo forte, pois não quero te perder. Ah, ah, ah, ah, ah. Eu não quero te perder. Ah, ah, ah, ah, ah. Eu só quero amar você. Ah, ah, ah, ah, ah. Eu não quero te perder. Ah, ah, ah, ah, ah. Eu só quero amar você.

Você sintoniza CYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, na Fronteiras FM, começa o programa Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Você vai curtir os grandes sucessos do Rei Roberto Carlos. A partir de agora, na Fronteiras FM, começa o programa Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. Você vai curtir os grandes sucessos do Rei Roberto Carlos. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. São momentos que eu não me... Encontro com o Rei, com Tony Oliveira. É isso aí, minha cidade, minha gente querida. Bom dia, Fronteiras. Bom dia, Brasil. Bom dia aí pra você que se liga aqui na Fronteiras FM. Prazer imenso, eu sou Tony Oliveira e hoje, domingão 2 de novembro do ano de 2025. E às vezes eu deixei. 2 de novembro do ano de 2025, hoje dia de finados, né? Hoje é dia de muita reflexão, muita oração, dia de visitar, fazer a visita aos túmulos, aos cemitérios, né? Aos restos mortais, de orar, de acender velas, de oração, de reflexão, de visitar os túmulos, os entes queridos já falecidos, né? De ir ao cemitério. De acender velas, de rezar, de orar, fazer as orações. Hoje, dia de finado. É isso aí, por aqui, começando o nosso programa, nosso estação, nosso encontro com o Rei Estação Manhã. O nosso encontro com o Rei que começa agora, nesse domingão 2 de novembro, como já frisei, 2025. São tantas já vividas. São momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida. Olá, então, começando aqui o nosso programa de hoje, você participa 99398914, o código 89, aí 99398914, o telefone, o zap, nosso zap aqui da Fronteiras FM. 89998914. É o zap da sua participação aqui no programa. Então vai participando, grava o áudio, manda pra mim, tá bom? Vai gravando o áudio aí, mandando pra mim, fazendo aí sua participação aqui no programa, que está apenas começando. Até 11 horas, a pedida é São Roberto. Só vale Roberto até 11 horas no programa Encontro com o Rei. O importante é que emoções eu vivi. Vamos nessa então, começando aqui o nosso programa de hoje, nosso encontro com o Rei desse domingão gostoso. E para abrir o nosso programa de hoje, já 9 horas e 13 minutos.

tudo em acessórios. Vem, vem, vem. Olha, trabalhamos com assistência técnica em todos os tipos de aparelhos celulares. Estamos há mais de 15 anos no centrão da cidade. Fronteiras, alô Fronteiras. Gente, localizado aqui na rua Ângelo Pereira de Souza, 214. A organização, quem manda no negócio é ele, Everaldo. Aqui você conhece, aqui você confia. Olha o contato aí: 89 99978 5765. Everaldo, variedade, tudo e acessórios, assistência técnica, celulares novos e usados pra você. Vem! Ei! Ei! Na rua Ângelo Pereira de Souza, no Centrão de Fronteiras, Everaldo Variedade. Em comemoração à proclamação da República, a cidade de Fronteiras Piauí, através da Prefeitura Municipal, Gestão Construindo um Novo Tempo, Prefeito Eudes Ribeiro e Secretaria de Cultura e Turismo, fortalecendo a cultura e atraindo o turismo, Secretário Dr. Norberto Pereira, convidam você para prestigiarem um evento cheio de história, emoção e paixão sobre rodas. Vem aí o primeiro encontro de carros antigos de Fronteiras. Um verdadeiro desfile de relíquias que marcaram gerações e continuam encantando apaixonados por automobilismo. Dia 15 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, nas praças Getúlio Vargas e da Matriz. Prepare a câmera, reúna os amigos e venha viver essa viagem no tempo. Com muito som, brilho e motores que fizeram história. Haverá para os participantes inscritos camisetas, bonés e o troféu Descobrindo Fronteiras. Homenagens e muita diversão para o público presente. Apoio: Prefeitura Municipal de Fronteiras, Construindo um Novo Tempo. Prefeito Eudes Ribeiro. Secretaria de Cultura e Turismo, fortalecendo a cultura e atraindo o turismo. Secretário Dr. Norberto Pereira. Senadora Jussara Lima. Deputado Federal Júlio César. Deputado Estadual Georgiano Neto. Doutor Júlio César Filho, Picos Fusca Club, antigo mobilismo de Picos. 15 de novembro, primeiro encontro de carros antigos de Fronteiras. Um médico ortopedista e traumatologista, Dr. Rômulo Rego, vai atender em Fronteiras no dia 18 de novembro, a partir das 14 horas, 2 da tarde, com consultas e procedimentos, laudos periciais, artroses em geral, entorses, hérnia de disco, tendinites, fraturas, osteoporose, lesões de meniscos e ruptura de ligamentos. Dr. Rômulo Rego, ortopedista e traumatologista, vai atender em Fronteiras no dia 18 de novembro, a partir das 2 horas da tarde, no Laboratório Valdemar Santos, Avenida Manuel Valério, Centro, Fronteiras, Piauí, no prédio onde funcionava o consultório do Dr. Rodrigo, dentista. Agendamento de consultas e procedimentos com o Elquiane, fone zap 99763970. Confira os planos Giganet Telecom. Você quer uma internet de qualidade, super velocidades e com entretenimento para você e sua família? Venham para a Giganet e tenha muito mais que internet. Confiram nossos planos. Combo top 300 mega de internet, mais um app standard R$ 79,99. Combo turbo 540 mega internet, mais dois app standard R$ 104,99. Combo Ultra 650 mega internet, mais dois apps standard, mais um prêmio R$ 129,99. Combo prêmio 800 mega internet, mais quatro app standard, mais um prêmio R$ 149,99. Isso mesmo que você ouviu, todos os planos com aplicativos de streaming inclusos. Entre em contato conosco para mais informações sobre nossas ofertas e serviços. Assine já 0800 180

que o nosso programa, nosso Encontro com o Rei, que está no ar, na comunicação de Tony Oliveira. Nós vamos juntinhos aqui até 11 horas com o nosso programa. Até 11 horas, a pedida é São Roberto. E agora no programa, o momento, o exato momento de quê? Do horóscopo do dia. Vamos aqui então no programa agora com o horóscopo do dia no programa, né? Passando previsões para vocês. Bom dia aqui inicialmente para você do signo de, vamos lá, de Áries. Ariano, hoje os seus ancestrais, com pequenos gestos, como acender, honre os seus ancestrais com pequenos gestos, como acender uma vela, escrever um agradecimento e finalizar processos do passado. Bom dia para você de Touro. Taurino, lindas lembranças aquecerão o coração, resgate costumes, né, costumes que alimentam a alma, e procure e siga a sua intuição nas escolhas de hoje. Bom dia, Gêmeos, Geminiano, histórias de família inspiram novos começos. Bom dia agora para você de Câncer. Canceriano, monte, procure montar aí, né? Para você de Câncer, monte um pequeno altar de fotos, agradeça a proteção recebida e solte pesos que não são mais seus, né? Bom dia, Câncer. Monte um pequeno altar de fotos. Já passei canceriano, né? Agora é você de Leão. Leonino, valorize a história da família, ouça os mais velhos, resgate rituais que lembram você, né? Bom dia para você de Virgem. Virginiano, o céu favorecerá decisões objetivas que honram suas histórias e abrem espaços para uma rotina mais leve. A seguir tem você de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E é hora no programa agora de parabenizar. Parabenizar os aniversariantes de exibiças. E hoje, os parabéns para você, completa mais um ano de vida. Parabéns aqui hoje, que vão para parabenizando o Vitorino Rodrigues Bezerra. Parabéns também para Francisca de Fátima Souza. Alô, parabéns também para Josefa Ferreira de Oliveira Souza. Maria das Graças Ribeiro, parabéns também. Muita gente aniversário hoje. Parabenizando também Antônio João dos Passos. Ainda é gente, muita gente hoje, né? Parabéns também para Camila, parente de Alencar Aquino. Ainda também para Maria das Dores de Souza. Felicidades também para Maria Clara Rodrigues de Souza. Parabenizando ainda José Luciano Pereira Braz. Muita gente de aniversário recebendo aqui os parabéns da querida paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabéns a todos vocês, felicidades mil. Uma vida, histórias que eu contei aqui. Muita gente de aniversário hoje, né? Que maravilha, que beleza. Que saudades eu senti partindo. Olha aí, documentos perdidos, pedimos a quem encontrou ou venha encontrar uma carteira de cor preto e contendo todos os documentos de Luciano Alves dos Santos e contendo também um documento de uma moto. O Luciano Alves dos Santos, conhecido como Luciano Vaqueiro, perdeu sua carteira, pede a quem encontrou, vem encontrar, entregar aqui na Fronteiras FM. Será gratificado. Hortifruti Guatuense, Fronteiras tem Hortifruti Guatuense, tem qualidade, tem bom preço, tem bom atendimento no Hortifruti. Hortifruti Guatuense, frutas, verduras e legumes de qualidade, os melhores preços e bom atendimento no meu amigo Galego, né? Galego e sua equipe. Lá no Hortifruti Guatuense, você encontra tudo sempre novinho. Frutas, verduras e legumes de qualidade pelos melhores preços. Tem também a parte de mercadinho, né? com produtos de qualidade para abastecer sua despensa. Hortifruti Guatuense, qualidade que dá gosto. Recebe frutas, verduras e legumes toda terça e sexta-feira. Fica localizado ali na Avenida José Aquiles de Souza, vizinho ali ao Mercantil Oliveira e também a Humana Farma. Hortifruti Guatuense, qualidade que dá gosto. Na organização é do meu amigo popular galego. Gente boa demais, galego, viu? Olha, vende-se uma propriedade no sítio Cachoeira dos Deto. São 70 hectares, cercada os quatro lances, poço dentro da propriedade, poço da prefeitura. Vende-se também um hectare de terra lá no Curral Queimado, fica próximo à capela do Curral Queimado. Interessados devem entrar em contato com Franceildo Cassimiro. Zap 89 99709 1399, 88 99709 1399. Preço a combinar. Olha aí, Patrício Bike Peças. Na Patrício Bike Peças tem peças originais para a sua bike, tem mecânica. A mecânica é dele, né? O doutor das bicicletas, o Abel Patrício. O homem é fera, viu? É o doutor das bicicletas, meu amigo, minha amiga. Patrício Bike Peças, que fica ali na Avenida 7 de Setembro. Fica vizinho ali à farmácia, Bom Preço. Patrício Bike Peças. Peças, acessórios para a sua bike, pneus, câmaras de ar, tudo mesmo que a sua bike precisa. E a organização do meu amigo Abel Patrício, é o doutor das bicicletas. Avenida 7 de Setembro, vizinho, a farmácia Bom Preço. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que... Vamos nessa então, minha cidade. Olha, revisão do retalhamento sobre cupim. Revisão do retalhamento sobre cupim, limpeza no forro, retalhamento em geral. Chama o rei da goteira, chama Pio Dinês da Favela. O Pio Dinês da Favela, ele é o rei da goteira, né? Fone zap do Pio e combatente também dos cupins. Com ele, cupim não tem vez, não fica cupim, não escapa um, né? É o Pio Dinês da Favela. Fone zap 89 99 36 87 24. Vou repetir: 89 99 36 87 24. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, importante é que emoções eu vivi. Vamos nessa então, nosso programa que está no ar. É o nosso Encontro com o Rei, meu irmão. Encontro com o Rei, minha irmã. Até 11 horas, a pedida aqui é só Roberto. Só vale Roberto até 11 horas. Todo romantismo, paixão, nostalgia no Rei Roberto Carlos. Já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui vivendo esse momento. As emoções se repetiram. Vamos acompanhar aqui como é que está o tempo agora em Fronteiras. Temperatura de 27 graus. A probabilidade de chuva tem sim. Probabilidade de chuva aqui é de... É a probabilidade de chuva de 3%. Temperatura 27 graus. A umidade relativa do ar até que está legal. 56%. O que é bom para a nossa saúde, segundo a OMS, é de 60%. E o vento é 16 km por hora. Vamos nessa então, minha cidade, minha gente querida, vamos curtir música, né? Vamos curtir música, vamos curtir Roberto, porque é tudo de bom curtir Roberto Carlos. Concorda? Claro, não tem como não concordar, né? É isso aí, todo romantismo, paixão, nostalgia, na voz do Rei Roberto até 11 horas. Agora tem As Mesmas Coisas. Bom dia pra você. Hora certa, 9h50. 9 horas e 50 minutinhos. Você agora já não fala mais em mim. E há pouco tempo me beijou e me falou de amor. O seu carinho que eu não tenho mais. O que importava pra você agora tanto faz. Essas coisas que você não pode suportar foram as mesmas que fizeram você me querer. O amor tão grande que jamais iria se acabar não foi bastante pra sobreviver. Hoje você me despreza. Ontem você me queria. Hoje sou sua tristeza. Ontem fui sua alegria. Ontem fui tudo em sua vida. Hoje não sou nem saudade. Hoje sou quem te incomoda. Mas fui sua felicidade. Eu fui seu futuro, sua emoção preferida. Já fui seu sonho mais lindo. Hoje uma história esquecida. Ontem sorrindo em meus braços você dizia que sim. Hoje se afastam seus passos que já correram pra mim. Você agora já não fala mais em mim.

Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Já vividas, são momentos que eu não me esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Bom, nessa então, nosso programa está no ar. Alô, cidade, alô, Brasil, bom dia, minha gente querida, minha fronteiras querida, Brasil querido, bom dia. É hora de passar para vocês as últimas previsões astrológicas, né, no programa são as últimas previsões astrológicas aqui no seu estação, o seu encontro com o rei. O que, que é isso, pai? Estação é amanhã, meu irmão. Vamos lá então com o horóscopo, últimas previsões, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E bom dia agora para você aqui do signo de Libra. Olha, Libra, libriniano, os astros indicando hoje para você de Libra, harmonia e disciplina que serão seus instrumentos instrumentos de cura. É. Bom dia agora para você de Escorpião. Escorpião, o céu de hoje ampliará sua intuição, coragem e também precisão nas palavras. É. Tem que ter precisão nas palavras, né? Bom dia agora para você de Sagitário. Sagitariano, relembre de seus mestres e caminhos, agradeça pelos aprendizados e desenhe um futuro que honre essa herança, né? Bom dia agora para você de Capricórnio. Fale com os irmãos, desenhe planos de longo prazo com o par, cultive amizades e aproveite o domingo para expressar o seu carinho e também estabilizar os relacionamentos importantes em sua vida. Histórias que eu contei aqui. Amigos, eu ganhei. Bom dia agora para você aqui do signo de Aquário. Aquariano, o dia trará expansão da consciência e também coração tranquilo em boa companhia, né? Em boa companhia, ok. Bom dia agora para você de Peixes. Pisciano, transforme perdas e saudades em gestos de amor e eleve os sentimentos. Querida, eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que... Bom, nessa então, nosso programa está no ar, nosso Encontro com o Rei. Até 11 horas a pedida aqui é só Roberto no programa Encontro com o Rei. Só vale Roberto. Mais uma vez eu vou parabenizando aqui os aniversariantes dizimistas em nome da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabéns aqui, vamos lá. Muita gente de aniversário hoje. Os parabéns que vão aqui para parabenizando o Vitorino Rodrigues Bezerra. Também Francisca de Fátima Souza, Josefa Ferreira de Oliveira Souza, Maria das Graças Ribeiro, Antônio João dos Passos. Parabéns também para Camila Parente de Alencar Aquino, Maria das Dores de Souza. Parabéns também Maria Clara Rodrigues de Souza. Parabenizando também José Luciano Pereira Braz. Parabéns, minha gente, parabéns, parabéns, parabéns para você. Documentos perdidos, pedimos a quem encontrou, pedimos aqui a quem encontrou, venha encontrar. Encontrou uma carteira de cor preto, contendo todos os documentos e também um documento de uma moto, nome de Luciano Alves dos Santos. Luciano Alves dos Santos, conhecido como Luciano Vaqueiro. Entregue aqui na rádio, será gratificado. Vende-se uma propriedade no sítio Cachoeira dos Detos. 70 hectares, cercada os quatro lances, poço, tem um poço dentro da propriedade, poço da prefeitura. Vende-se também um hectare de terra lá no Curral Queimado. Fica próximo à capela do Curral Queimado. Interessados, entrar em contato com o Franceildo Casimiro, fone zap 88 997091399. 88 997091399. Motopeça Joel Ribeiro tem qualidade e garantia. Motopeça Joel Ribeiro, Rua Cesário Alves de Souza, quadra 1, casa 7, bairro Coab. Organização do meu amigo Joel Ribeiro, representante autorizado nas motos Aveloz em Fronteiras. Retífica em motores, consertos em geral, mecânica em geral, peças e acessórios. Qualidade e garantia, Motopeças Joel Ribeiro. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas. E vamos nessa que o nosso programa está no ar. Está o nosso encontro com o rei. Tá com a bexiga mesmo, só fala estação. Estação amanhã, rapaz. Que é isso, hein? Ô, cabeça. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos, eu ganhei. E a participação do ouvinte no programa, quem é que está participando comigo? Vamos aqui no o nosso zap, o zap da rádio, trazendo o ouvinte no ar. Bom dia! Bom dia, turma do Oliveira, rapaz. Passa uma música pra mim aí, rapaz. Diga aí, rapaz. Esse cara sou eu. Esse cara é você, né? Tua família. Cobinha, daqui Nova Porta tá falando. Cobinha, viu? Cobinha preta. Valeu, Cobra Preta, aí em Nova Ponte, Minas Gerais. Cobra Preta, aqui de Fronteiras, há muitos anos que reside em Minas Gerais. É mineiro agora, não é mais fronteirense, não. Ela é mineiro. Cobra Preta e família em Minas Gerais, Nova Ponte. Valeu, Cobra Preta, você vai curtir agora aí em Nova Ponte. Esse cara sou eu, é você, meu irmão. E